Escute a real aí, irmão. Seis almas negras são Mateus. Lançam a mensagem de coração, pois o sonho não acabou. Põe fé em mim. Põe fé em mim. Pois a real é bem ruim. Ruim. Muitos se vão. Vão. E só nos resta solidão. Caído em lágrimas estou, sim. Muitos ainda vão sofrer, pois o mundo é matar ou morrer. Salmo 91 e criminal bem.